Bem-vindo, pessoal. Obrigado a todos que estão ouvindo o nosso podcast. Eu sou o Peterson Franklin da Silva e estou aqui porque Deus quis. Vou apresentar a nossa bancada de discussão aqui. O Jason, se apresenta, Jason, para o pessoal. Estamos aí para debater um pouco sobre tudo que envolve gerência de projetos. Tu mora onde, Jason? Eu moro em Erechim. Muito obrigado, Jason. Bem-vindo à nossa discussão. Temos aqui também com nós o André. Boa noite, André. Boa noite. Tu vem de onde, André? Da metrópole Barra do Rio Azul. Tá aqui também com nós o Lucas. Dá uma boa noite, pessoal, Lucas. Boa noite, pessoal. Só queria dizer assim que eu vim com um simples motivo, que é a nota. Obrigado. Esse é o caso. Esse aí, desde que vai ser visto pelo... Vai levar, ser levado em consideração. E tem o nosso amigo aqui, Matheus. Se apresenta, pessoal, é Matheus. Meu nome é Matheus, sou aqui de Getúlio Vargas. E quem precisa de gerência de projetos? Vamos direto pra codificação. Ah, essa não é... Então vamos começar aí falando sobre a certificação PMP. O que, que é a certificação PMP aí, pessoal? Alguém sabe? Alguém sabe? Eu sei identificar pelo nome, que seria um certificado. Boa. Então vou falar melhor. Então eu acho que a certificação PMP é um atestado, certo? Que uma empresa, um órgão, que seria a PMI, faz ao gerente de projeto que tem uma experiência comprovada e consegue realizar a prova e passar. Tá, se o cara é certificado PMP, dá pra levar em consideração de que o cara... É o cara. É bom naquilo que faz, que seria a gerência de projeto, certo? É, sim. Até porque para ele conseguir a certificação, ele precisa passar por extensas provas, que ele tem que resolver problemas, demonstrar tudo o que ele aprendeu durante os seus anos de experiência na tem que ter muita habilidade. E tudo que ele sabe teoricamente. Então, se ele conseguiu o certificado, quer dizer que ele é um profissional que muito provavelmente vai conseguir lidar muito bem com os problemas do dia a dia. Viu? Vocês viram que tem duas categorias para realizar a prova de certificação. Para quem tem o terceiro grau completo e para os profissionais que não têm o segundo grau completo. Ó, sim, terceiro grau completo seria a graduação. E o segundo grau completo, certo? Então, para quem tem graduação, tem que comprovar 4.500 horas de experiência. E quem não tem a graduação, tem que comprovar 7.500 horas de experiência. Então, ó, olha aqui, ó. Se nós for ver, para quem tem graduação, tá? Que é as 4.500 horas. Ele tem que trabalhar 8 horas por dia durante 5 semanas. Dia por semana. 5 dias por semana. E isso vai dar um pouco mais que 2 anos. Tá. Para ele comprovar. E além disso, ele ainda vai ter que realizar um curso de 40 horas em alguma instituição credenciada pela PMI. Isso, para preencher a carta de elegibilidade. Isso aí, comprovando a sua experiência. Claro. E ó, e para quem tem só o segundo grau completo, que tem que comprovar 7.500 horas, ele vai trabalhar o quê? 8 horas por dia, nos 5 dias da semana, e vai dar 3 anos para ele comprovar a experiência. Depois fazer, dar o curso, enfim, e fazer a prova. Vamos falar então um pouco sobre aonde fica localizado o PMI. Ele tem sedes em vários lugares do mundo, mas o que é mais interessante para nós, aqui no Brasil, eles estão em Porto Alegre, no Rio de Janeiro. Mais nos redores, em Buenos Aires também. É, temos em Washington, Emirados Árabes. Alguém sabe dizer se tem na Chechênia também? Então olha aí, pessoal, ó. Essa PMI é o órgão regularizador. O PMI, ele tem o objetivo de promover o profissionalismo na área de gerência de projetos. É, ele tenta promover a ética na gerência de projetos. Eles promovem pesquisas junto com universidades e outras empresas grandes que fazem muita utilização da área de gerência de projetos. Ó, ele fomenta contatos entre instituições a nível mundial e colaboradores em assuntos de interesse comum. Então, tudo que envolve a gerência de projeto é discutido na PMI e é passado para todo mundo, o mundo inteiro. A vantagem de ser certificado PMP. Ah, esse aqui conta bastante. A certificação PMP já provê, com certeza, um peso maior de um candidato. Na hora de ser contratado, tem certificação e o outro não tem. Tem um peso maior, é levado em consideração. Se o cara comprovou que tem a certificação, significa que ele tem conhecimento suficiente para enfrentar problemas, certo? Então, o que que acontece? Uma empresa que tem uma pessoa certificada dentro dela, quando se envolver em licitação, tá, vai ter um peso maior em relação a outra empresa que não tem um funcionário com certificação. O profissional que tem a certificação também, por teoria e por, né, o salário dele é um pouco maior também. Isso, isso a gente tá falando em cerca de 10 a 12% de aumento. Mas estamos falando em salário de 6 mil, 7 mil a 12 mil. É, um gerenciador sem o PMP. É, hoje em dia acho que tem ali, tava vendo na internet, tem aí vaga para gerente de projeto com experiência confirmada com um salário já inicial de 10 mil. É, então é o seguinte, ó. Para fazer a tal da prova, pessoal, como é que é para fazer a tal da prova, certo? Ou tu se associa ao órgão PMI, tá? Ou tu não precisa ser associado. Quem é associado tem vantagem, certo? Qual que é o valor da prova, André? Sabe me dizer? Para quem é associado. 555? Para quem não é... Não, é $555 para quem não é sócio. É, e para quem é sócio é $405. Só que tem um detalhe. Para você virar membro PMI, você tem que pagar um total, somando as taxas, $159. Ou seja, você soma os 405 e vai te dar $9 de diferença entre não ser associado e ser associado. Ou seja, se você tá fazendo isso só pela prova, muito provavelmente não te compensa virar membro do PMI. É, mas no caso essa diferença vai ser se a prova for online, se a prova for feita no papel, é $84 de diferença. É, mas no caso hoje em dia ninguém quase vai usar o papel. É, uma porque tu vai ter que se deslocar até uma coisa, uma sede. É, mas se tá... De qualquer forma tu tem que se deslocar uma sede. Sim, pra fazer o curso. Pra fazer a prova. Ah, pra fazer a prova também tem que ser na... Tem que mesmo sendo lá, tem que estar lá. Tem que ser lá no... Ah, legal, legal, legal, legal, legal. Tá. Então é o seguinte, dentro do PMI, eles têm o tal do PMBOK, pessoal. Esse PMBOK aí, eles dizem que é o quê? Um guia de conjunto de conhecimento e gerência de projetos. O que dá a entender disso aqui é assim, ó. Que toda a metodologia de gerência de projeto que ela quer executada e dá certo, tá entendendo? Vai pro guia, que vai virar como base ou modelo para outras pessoas eles que estão começando. Não, ou até mesmo quem já é gerente ou quer credenciar. Ó, junta agilizar seu trabalho dia a dia. Claro, já se vai que o cara identificou um problema e conseguiu contornar o problema e tu tem o mesmo problema na tua firma. É, ele pode usar isso como um guia de bolsa. E um guia ele de vê bolsa. Uma situação, vai lá, procura no livro e vê o que a maioria das pessoas recomenda pra resolver aquilo. Isso. Tem uns. O que que acontece? O PMBOK ele tem ele elenca uns tópicos, certo? Que deve ser seguido pra gerar o guia dentro do coisa da metodologia de gerência que tu usou. Vamos supor, tu criou uma metodologia que deu certo, o que que vai ter que conquistar nessa metodologia pra ela ir pra um guia? É dividida em várias áreas da área de conhecimento. É, tem área de conhecimento de integração, pouco tempo, custo, qualidade, recursos humanos que envolve até o pessoal que programa, que organiza, gerencia a equipe, todo mundo que tá envolvido. Todos envolvidos. Stakeholders. É, olha aqui, stakeholders. Os riscos, pessoal, também levam em consideração que esses riscos é tudo aquilo que tu identifica antes de começar um projeto, certo? Porque se for identificado depois é um problema. E ainda tem as aquisições, certo? É, isso aí, tudo isso é documentado, né, pessoal? Para ser levado em consideração por quem sabe outro gerente de projeto que possa vir utilizar, né? Piada do Tether. Não tem nenhuma piadinha hoje nova pra você. Pra encerrar, então, uma piadinha de gerência de projetos. O gerente de projetos entra na sala do seu chefe e diz: aqui está o orçamento necessário para que o nosso projeto tenha sucesso. Então o chefe diz: e o que, que a gente consegue fazer pela metade do dinheiro? O gerente de projetos diz: falhar. E quando que a gente pode começar? Diz o chefe: eu acho que a gente já começou. Nossa, vai dar só um pedaço no final aí, Lô. Eu me seguro até agora pra tossir, vai tomar um pedaço. So far, the other me is dead.